5-0, qual gol? Boa noite, 85, sente do desvio de informação. 885, prodeval positivo? Firmo. Ok, obrigado. Estabilizado meu carregador, cardeal 5-0. Cardeal 5-0, completo final do procedimento de LS Zulu, torre 1-8, decimal 3. 1-8-3, obrigado. Amador, Renault Golf Vitor. Meu Golf Vitor, aciona identificação, autorizado chegada Cari, vou na Pro de Mari para interceptar a chegada. Reporte ponto ideal de descida, Romeu Golfito. Romeu Golfito já está no ponto ideal de descida. Seixo, vou na Pro de Mari para interceptar a chegada, Kari. Positivo, está descendo. Desce para nível 050. Para 050, Romeu Golfito. Salvador, está precisando 52. Exalatango para prosseguir, descendo. Firme. Exalatango. Consegui para 2000. Serra Tango, mantenha 3, nível 030. Reporte para modificar a regra. Yes, Serra Tango. 398, desça para 2000 pés, altímetro 10 no 3, reporte estabilizado no curso localizador. Descendo para 2000, altíssimo 3, reportará estabilizado no localizador, no 398. Salvador, boa noite, está precisando 52. Autorizando 52, acione identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 03, desça para 3000 pés, altímetro 1-0-3. Chegada cara, identificou 3000 pés, ajuste padrão para 3-1-5-2, efetuar desvio esquerda para 030 para evitar formação. Deixe do desvio. Controle ao guardião 06. Firme, guardião 02. É o guardião 06. Siga, guardião 06. Abandonou o setor do farol da barra, prossegue para um toque no centro administrativo. Após o remédio para Salvador, está batendo com os pés no litoral. Visual com cabe. Este guardião, frequência livre para coordenação. 06. Controle guardião 02. 02, mantém sequência em visais, confirme destino. Fazendo patrulhamento litoral, visual com o guardião 06. Matéria máxima que esquece, guardião 02. Ciente. Serra Tango, visual, propõe. Serra Tango, propõe modificação de regras? Afirmo. Quando modificado aos 2303, desça para 1.500 pés. E intercepte o corredor forte, Serra Tango. Ciente, Tango. Chegou o quilo. Não, né? Escuta. Prossiga. Só confirme, o transponder copiado, qual foi? 3457. É, 5457, azul 4071. 5457, tá mantendo no 398. Positivo. Da presente, mantenha 2000 pés. Reduzindo para a velocidade de aproximação no 398. Está visual? Afirmativo. Está mantendo 2000 pés e reduziu a velocidade. Igual no 398. Ok. Tráfego à frente. Bandeirante da Força Aérea. 8 milhas com velocidade de 110 nós na aproximação. Está ciente do tráfego? Tem o mesmo no 10. Igual no 398. Agora, o outro carro vai para a outra ponta da presença? Eco Serra Tango, prosseguindo para a rotatória, 1013 é o ajuste. Certo, rotatória com 1013, Eco Serra Tango. 28, curva direita após a decolagem na saída Aron, transição Melim. Transponder 5462, controle 119.8. Quilo só entendeu, desce e mantenha, prossiga. Desce e mantenha 4000, Golf Quilo. 58, a primeira curva é a direita após na saída Aron, transição Belim, e o transponder é o 45462. O controle de saída é o 119.8, 6310 da Oceania. Está na 6310, correto, chame pronto para puxar o acionamento. Problema da prova rotatória, já apresento o novo Vitor, que foi do parado do Tupras, e estou agora ao campo do Rio controle. Aguarde o meu Golfito. Golfito. Salvador Guardião 06. Gol no 398, completa a final do procedimento e chama a torre em 118 decimal 3. Completa, chama a torre 118.3, 398. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. 06 decolou do centro administrativo, destino Salvador, Vespa de Pituaçu, 500 pés. Gente, chama em patamares. 06. Controle cardial 50, arremete o voar. Cardial 50, curva à direita da presente, suba e mantenha 3 mil pés, tome o rumo norte, aguarde vetor para a final do ILS. Rumo norte, subindo para 3 mil pés, aguarde uma retração, cardial. Uma olhada, 1.003, autorizado pouso no 28, no 398. O 4 mil pés está visual no setor, autoriza cruzar o campo, modificar e trana do vento para posição no 7. Confirme. É o Oscar Golf Kilo atingindo 4 mil, senhor, está visual no setor, autoriza cruzar o campo para ingresso na perna do vento da 1 no 7, modificando da presente. Aguarde, Golf Kilo, gol no 885, chame agora Recife em 1288, OBN 13325. 1288, a secundária, por favor. 13325. 288 no 3325. Obrigado, boa noite. Amigo. Boa noite. Oscar Golf Kilo, em virtude da configuração do tráfego negativo a aproximar-se para o 97 da presente, deverá ajustar-se ao circuito de tráfego e posteriormente prosseguir para 28. Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, vai manter o 40. Pode prosseguir na descida. Desça e mantenha 2.500 pés, Golf Kilo. Golf Kilo, descendo para 2.500. Tan 3152, informe em condições para curvar à direita. Mais 5 milhas sem condição, Tan 3152. Gente. Agora, nova Vitor. O meu Golf Vitor, prossiga. Já passou tomado para provocar, o que ele vai para a rotatória? Seu plano está modificado aos 08 da presente, curve no rumo de Vera Cruz, tem referência visual com a ilha? Confirma a prova? Vera Cruz, tem referência visual com a ilha? Salvador, confirma a prova para a Renova Vita. Tome a proa 005 com curva à esquerda. Tem referência visual com a ilha de Taparica, Romeu Golf Vitor? Primativo, estou visual com a ilha de Taparica, cidade de Salvador. Estou virando agora a esquerda da proa 005, descendo para 1.500 pés. Plano modificado, desce, mantém 1.500 pés, ajuste 1.013, ingresso em Vera Cruz e Interlagos. Romeu Golf Vitor. Salvador é o Guardião 06. Cardial está estabilizado na 0 norte. Gente, cardial 50, mantenha a presente proa, o limite é mais 3 milhas. Gente, mais 3 milhas. Forma que está com formação aqui nesse setor. Cardial 70 de Salvador, cardial 50. Desculpa, não copiei a mensagem. Direita, proa 100, limitado pela radial 070 de Salvador, cardial 50. 100, limitado pela 70 de Salvador, 50. TAN 3152, vetoração, direita, proa 090. Desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1013. Direita, proa 090, desce 4 mil, padrão ajuste, TAN 3152. Controle ao guardião 06. Guardião 06, prossiga. Vestal de Piatã, guardando o chão. Guardião 06, torre no 86. 6. Costa Golf Kilo, desça para 1 no 1.500 pés, chame torre no 83 para ingresso no circuito. Golf Kilo, 183, grato. TAN 3152, tráfego 9 horas, 1 milha, 2.500 pés, é um caravan com rumo nordeste. Ah, não tá visual, 3152. Gente, está ultrapassando a aeronave. Gente. TAN 3152, vai voar nesta proa limitado a radial 110 de Salvador. Foi alimentado pela 110 Salvador, tá atravessando 52. 7, Guardião 06, então está autorizado cruzamento do eixo da 1028, agilizando ao máximo, ok? Então, tráfego prosseguindo para o pouso na 17, reporte na final da 17. Agilizando o Guardião 06. Solo, Salvador, boa noite, Viajante 6727, formação hotel. Nível 340, aguarde de cópia, prevista gole, até a posição Eval, após direto sagaz. Gole, Eval, sagaz direto, é 727, aguardando. Quilo, base para final 2836. Sente o Oscar Golf Quilo, continua a aproximação, aguarde autorização, porta na final. Quilo. 1709, tá atrasando 52. Na base para a final curta da 197, o Guardião 06. Guardião 06, pouso autorizado, cabeceira 197, o vento 220 graus com 07 nós, ajuste ao 0 no 3, reporte no solo controlado. 06. Chegou 2 horas, 3 milhas, rumo oposto, mantendo no 1500 pés, é um técnico. Tá, sim, a gente não tá visual, cardio. 2-8. É, 63 no 1, posição 1, no puxa acionamento. Posição 1, tá livre o pushback acionamento, chama táxi, chama 63, 1-0. Chama a base. De 1500 pés. Tá, sim, a gente de visual, cardio, reforma. Dan 3152, esquerda, proa 005, limite, curso do localizador. Esquerda para 005, limitado ao curso do lock, Dan 3152. O meu Golf Vitor desse mantém 1500 pés. Não vou culpa. Poderia me dar para enviar agora para a rotatória, por favor? Ainda negativo, tá autorizado para IP. Dan 3152, completo esquerda, proa 300, reporte estabilizado, sinal do ILS. Para 300, reporte estabilizado no sinal do ILS, tá prestando 52. Eco Serra Tango, a pista lista. Eco Serra Tango, torre 1183. 23, Sérgio Valois. Boa noite, Eco Serra Tango, continue a aproximação, reporte na final da 17, reporte final de 4 milhas. Eco Serra Tango. Decolagem da 10, corrigindo, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até a posição Eval, após direto sagaz, controle 119, decimal 8, aciona 5463. 360 aprovado com fins e a 58, decolando a pista 28, primeira curva esquerda, gole Eval Sagado, 198, controle de saída, 5463 transponder, então 3455, estamos no box 8. Alinhamento correto no 8, agora chame pronto para pushback acionamento, 3455. Camarada 3455. Doador, 4 a 071 da Azul. Está com 1-1-4 a bordo, 4-20, apenas com o fim para o táxi. 4071 no táxi via Alfa, corrigindo, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 1830, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, quando lá, 230, obrigado e uma boa noite. Alô, Oscar Golf Kilo. Alves Quilo, boa noite, ingresso Quilo, taxia via pátio 3, informa a saída do pátio 3 para cruzamento do pátio principal. Golf Quilo, via Quilo. Salvador, boa noite, Santos 3662, Natal, informação hotel. 3662, Cidade do Sol 370, aguarde cópia prevista, Aron, transição Zipar. Pátio previsto Aron, Zipar, aguardando cópia 3662. 250, desça e mantenha 2.000 pés. 1.013 eu ajusto no 0 no 3. Descendo para 2.000 pés, ajuste ao padrão, cardeal. Romeu, Golf Vitor, prosseguindo para a rotatória, 1.013 é o ajuste. Está visual com o aeródromo? Tranquilo, Romeu, Golf Vitor. Ciente, forme na rotatória. 3, mantém espera com curva à esquerda, aguardando autorização para reingressar na final do ano 7. Mantenha o setor aguardando. Ciente, Axel. Olha T, VAL após direto sagaz. Controle 1, 99, decimal 8, aciona 5466. Web 6727, autorizado. Serra Bravo Charlie Foxtrot, linha 340, Ultra Pirulisk 58, decola 28, curva esquerda, gole, T, VAL após sagaz, 198, 5466. Transponder 5466 confirmando, chame pronto acionamento, 6727. 5466, 5466, chamado. Aerotaxi, Sonar 6310. Estamos com 86 de POB, 3,50, Aracaju alternado. Ajuste no 0 na 3, tá? 3,1, 5,2. Sua direita está mantendo o setor norte, aguardando para prosseguir para a final da 1-7, não interferirá com seu pouso. O tráfego é um Papa Alfa 3-4. Ciente, 3-1-5-2, não é visto. Para cruzamento da 1-7-3-5. 12 quilos, boa manhã. Realmente, cancelamento e pouso 1-7, por favor. Todo VR para ajustar-se ao circuito de tráfego da 1-7. Reporte no ideal para descida, Golf Vitor. Está entrando no ponto ideal, senhor. Esse mantém 80. 80, Vitor, tiro ideal. O cardeal 5-0 passou a restrição. O limite é o lock. Limitado pelo lock da presente. Próxima. Negativo, efetue da presente 360 pela esquerda, reporte visual com o Papa Alfa 3-4, mantendo no meu pé. O meu Golf Victor copiou, mantenha 1.500 pés, confirme está visual com o tráfego Papa Alfa 3-4. Reportar estabilizado, cardia 5-0. Serra Tango na escuta torre. Bonjour. É com Serra Tango da presente, prossiga para a final da 1-7, reporte final de 3 milhas. Serra Tango. No solo ao Zuno 8, libera a esquerda, vai manter a posição antes de ingressar na taxiway Alfa e chamar o solo no 21.9, boa noite. Esquerda, mantém antes da Alfa, 219 no solo, 3152. Solo Salvador, boa noite, está 3152, na Taxa Eco. 80 para prosseguir na descida, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta autorizado descida até 3.000 pés com 1.013 no ajuste. 3.000 pés com 1.013, Vitor Kilo Delta. Chegou da Ocean Air. Mantenha a Taxa Eco, visual com Ocean Air, 3152. Após a passagem de tráfego da Oxané, ingressa Alfa, taxia Juliette, portão 7. Após o Oxané, ingressa Alfa, Juliette, então portão 7, da 3152. 9 quilos para o cruzamento da 1735. Mantenha a posição, aguarde cruzamento da 1-7, Oscar Gosquilo. Golf Kilo mantendo a marcar para aguardar o cruzamento. Interceptando a final da 28. Mantendo posição, chamei torre 198, décimo 3, aguardando para iniciar o cruzamento. Ok. Mantém a posição, acho que eu vou ficar. Final de 3 milhas, confirma intenções. É, arremete no ar e faz um procedimento positivo. Não foi entendido a mensagem, Cardeal 50, repita a gentileza. Arremete no ar. Sente. Sou instalador, boa noite, azul 4071, tá no ponto esfera da 28, pronto para decolar. Azul 4071, mantém um ponto de espera. Mantendo 4071. Cópia. 3760 Natal, Autorizul 10, decolagem da 28, curva direita, subida Aron, transição Zipar, controle 119, decimal 8, aciona 5467. 370 para Natal, Autorizul 10, saída Aron, Zipar, 28, curva direita, controle 198, aciona 467, 3662, pushback, acionamento, portão 2. E confirmo nível 370 no portão 2, autorizado pushback acionamento, chama táxi. 370, nível 3662, chama táxi. 3662. Se contrai, sabe? Está livre o cruzamento para o Golf Kilo. Estima aqui, você é o Golf Kilo, está autorizado o cruzamento da 1735 até o parte 5, boa noite. Romeu Golf Victor, continua a aproximação, aguardando autorização para o pouso, forma o tráfego, é um bandeirante, está iniciando a remetida no ar, ok, da 28, vai reportar visual com o mesmo. Gente, Tango, boa noite. Senhor, remetido para já. Cardeal 50 em seu arremetido. 7, o Cardeal 50 arremeteu aos 24, vai subir para o nível de voo 030 e vai chamar o controle em 199, decimal 80. 5030, chama o controle. 7, o Cardeal 50, só corrigindo, vai manter a proa, ok? Mantém a proa, suba para 030, chama o controle. Chama a proa 030, chama o controle. Controle Salvador, Cardeal 50. Prossiga. Cardeal 80, arremetendo o procedimento, INS Lua 28, está subindo para 3 mil pés, desculpe, 030, mantendo a reta de decolagem. Gente, mantenha a reta de decolagem, tráfego na final da 17. Curve à esquerda, Cardeal 50. Esquerda, qual a proa ideal? Tome o rumo sul, Cardeal 50. Esquerda, rumo sul, Cardeal. Isso, ajuste 1013, Romeu Golf Victor. Está avisado quando tiver a fila que se arremete agora. Internado é Guarulhos, com 3 horas de autonomia. Taxia via Alfa e corrigindo, Juliette Alfa até o ponto de esperada 28. Quando lá torre 1 no 8, decimal 3, bom voo, 3455. Juliette Alfa, ponto de esperada 28, lado 18338, versão 3455. Estabilizado da ProSul, Cardeal 50. Gente, Cardeal 50. Suba e mantenha 3 mil pés, está sob vetor, mantenha a proa 180, limite é a radial 0, corrija, 190 de Salvador. Limitado pela 190, vai manter a proa sul até 3 mil pés do cardial. Cardeal 50, esquerda proa 110. Limite, radial 110 de Salvador. Esquerda 110, limitado pela 110 também? Pela radial 110 de Salvador. Sete. Victor Solo aos 26, confirmando para 5. Sete, táxi livre à direita, boa noite. Aquilo deve estar em forma para modificação de regra. Está presente, senhor. Olá, antes de os 035, está em condições de cancelamento. 1.500 pés em descida, 1.013 o ajuste, modificado aos 2.8, Paripe após rotatória. Vitor, aquilo deve. Autoriza direto rotatória? No 3. Reciclagem 2.8, azul 4071. Vitor, quilo delta desse mantém 1.500 pés. Descendo para 1.500 pés, Vitor, quilo delta. Está estabilizado na 1.0, cardeal 50. Gente, cardeal 50. 0.28. Controle guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, Pituaçu, através de Pituaçu, visual com campo, retenção na retorno. Vai efetuar pouso no Cabo ou em Salvador? Salvador. Gente, aposta para Tamares. 102. Contato com a Jet 6727, estamos com 146 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, até ligar. Azul 4071, decolado aos 29, chama agora o controle em 119, decimal 80, bom voo, boa noite. 18, 19, 8, obrigado, uma boa noite, o 4071. Alfa, ponto 028, 1830, a torre, 6727, obrigado, bom trabalho. Lança, escuta. Azul 4071, vigilância, subiu 360. 360, vigilância azul 4071. Fala, boa noite, Tan 3858. 3858, boa noite. Continue o táxi. Via Kilo, pátio 3, que é Alfa, Kilo, pátio 3, informe saída do pátio 3, para ingresso, pátio 1. 4 milhas para a rotatória visual com o campo Vitor, Kilo Delta. Torre no noite 3, Kilo Delta. 3, grato, boa noite. O 4071, teve uma indicação de tráfego aqui a bordo? Ah, positivo. Temos aeronave do... da Polícia Militar de...